Eita, teu nome é Chimatu, número 8, decimal 95. Salvador, bom dia, Otan, 3296, final, aeronave 1-0, baixar de checar. 3816, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero, vem calma. Autorizado pouso no zero, Otan, 3296. Bom dia, Gol no 561, prossiga. Pushback, acionamento na SESC, ó. Autorizado, Gol no 561, chame taxi. Chama ele. Tan 3816, solo 56, livra à direita, segue via Alfa, reportante da Juliette. direita, Alfa, antes da Juliette. 3, 8, 8. Próxima Juliette, usa 386 no meio. Estão 386, autorizado o pátio principal via Juliette, portão 612. Juliette, pátio 612, 386 no meio. Está aguardando o balizador no 06. Gente, desde o 06, em contato com o Inferno. contact com 167 a bordo, 1340, Campinas. Voo no 561, preso ataque, se via parte, taxa Índia, no ponto de espera, chama pronto para decolagem, ajuste de 3. Taxa Índia, chama pronto, ajuste de 3. Direcionar, semitaxi. Autorizado no 8-1. Torre Gol 561, aproximando ponte espera da 10. Gol no 561, autorizado. A linha de decolagem está no zero, vento calmo. A linha de decolagem da 10, Gol 561. Sexo Gol no 8-1-1 com 9-3 a bordo, alternativa Campinas, autonomia 5h40. Gol no 8-1-1, confirmando 9-3 a bordo? Afirmo. Gente, Gol no 8-1-1. Autorizado táxi e a parte táxi Índia até o ponto de espera pistando 0, chama pronto para decolagem. Táxi Índia no ponto, já chama pronto, Gol no 8-1. Uno 561, decola ao 07, chama o controle Salvador 119, décima 8, bom voo. 198, senhor, obrigado, um bom dia. Salvador Salvador, bom dia, eu vou 1561, decolando da El. Luna 561, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto líder. Está presente 360 na proa de líder, voo 1561, grato. Gol 1811, autorizado a linha da Galáctica 10, vento variável com 3 nós. A linha decola da 10, gol 1811, só confirmando a frequência do computador da porta, qual vai ser? Confirme, não copiei. É a frequência para a nossa chamar o controle após a decolagem, qual que seria? É 1119.80. 19. Gol 1811, decolado aos 12, Chama Controle Salvador 119-18, bom voo. Obrigado, bom dia para vocês. Controle Salvador, bom dia Sanchuelli, eu vou 189. Voo 89, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 380, ordem de pés, está autorizado direto Elefa. Pronto, obrigado, 3.000 pés Elefa, do 189. Voo 1561, chame o centro Recife, frequência no 28.8. Corrigindo, gol no 561. Chame centro Recife, no 22.35. Alterna, no 23.8. 1285, 1238. Gol no 561, bom dia. Gol no 561, a primária, 1228.35. 1235, a secundária, 1238. Confirme. Relativo, 1261, bom dia. Bom dia. Sou o 1961, bom dia. Autorização, Guarulhos, cópia. Charlie confere, gol 1961. Autorizado, Guarulhos, via Epedulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5403, controle Salvador, opera em 119.8. Correto, voo 1161. Chamei para o feedback acionamento, portão 9. Vai chamar. Salvador, bom dia. TAM 3601, informação Charlie para São Paulo. TAM 3601, informação Charlie, confere. Protocópio. Pronto, prossiga. TAM 3601, autorizado para São Paulo, Congonhas, via Upzulu 10, por base, Upzulu 16, e conforme rota do plano de voo. Nível 360, decola da pista no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5404 e o controle Salvador opera em 119.8. Autorizado, conforme 360, São Paulo Congonhas, Upzulu 10, por base, Upzulu 16 e depois conforme o plano. Decola da 10, direita da El, Leda, Motiva. Aciona 5404 e o controle Salvador 19.8. Correto, TAM 3601. Chame para o feedback acionamento, portão 2. Portão 2, ok, chamará. Uno 8, Uno 1, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Primeira 1228, confere. 128.8. E a segunda 260, cliente. Obrigado, bom dia, bom dia. Exatamente. Autorizado do 1161, chame táxi. Autorizado da chamada táxi, por favor. Novamente o 1819, Recife 228, confere? 128.8. Ah, fui errado. 128.8. E alternativa, novamente? 126.0. Eu tenho também 128.35. Perfeito, obrigado. Uno, está pronto para o taxi, 92 a bordo, 4 horas e 19, autonomia, alterna, Galeão. Voo 1161, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal, taxiway Índia. No ponto de espera, chama a frequência da torre, 118.95. Autorizado táxi, parte principal, taxiway Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, voo 1161. Voo 1161, autorizado a linha de decolagem no zero, vento calmo. Autorizado a linha de decolagem no zero, voo decola os 27, chama controle Salvador 119, décima 8, bom voo. Controle 198, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 161, saída da El, Leda, Motiva. Voo 11161, contagem radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autoridade direto Leda. 360, direto Leda, gol no 161. Bom dia, 3-1, informação Charlie, posição 1-1, autorização Paulo Guarulhos, 3-2-0, informação Charlie, confere. Autorizado para Guarulhos, via Pesulu 1-0, Almaté, nível de voo 3-2-0. Decolada da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5-4-1-1 e o controle Salvador opera em 119-8. Da 3171, autorizado São Paulo, Guarulhos, 320, Aerovia, 310, Central Matar. Fala que são 0, terceiro convencional da El, Leda, Motiva, com primeira curva de direita. Codificação 5411, controle de frequência 119, modo 0-3171. Correto, TAN 3171. Chame para o Fishback, acionamento. Gol 1161, Centro Recife, solicitar que voe 8 naves. Confirmando a frequência, por favor? Não, Gol 1161 vai manter a minha frequência. O Centro Recife solicita que voe 8 naves. Oscar Golf, Novembro, Rafa Vista. Gente, vai voar na proa de 8 naves, Gol 1161. Obrigado. 961, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Recife 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8, voo no 161. Alfa Yankee Quebec. Alfa Yankee Quebec, prossiga. Solicito permissão para rebote. Aeronave do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 8. Gente, Alfa Yankee Quebec, autorizado o início do rebote. Reporta para ingresso no pátio principal. Gente, Alfa Yankee Quebec. Tan 3601 no 02, postivete cancelamento. 3601, chame táxi. Camarada, 3601. Tan 3601, o nosso POB é 1115. O alternado é o Galeão, com combustão autonomia de 4 horas. Tan 3601, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via taxi em Índia. No ponto de espera pronto, chama a frequência da torre 1185. Seu ponto de 3601, autorizado a linha de decolagem 310, vento calmo. A linha de decolagem Salvador, Alfa em Quebec. Alfa em Quebec, prossiga. Autorização para ingresso, pode. Gente, aguarda um instante para ingresso. Pode ser. TAN 3171, na escuta? Consiga, TAN 3171. TAN 3171, possui estimado para iniciar o feedback? Quente 3171. Alfa em Quebec confirmando portão 8. Confirmado portão 8. Quente autorizado, reboca até o portão 8. Rebocha até. Ok, quente. Paulo Salvador na escuta do Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, prossiga. Solicitação de reboque da posição 1-2 da remota do Pate 1, o gate 09. Gate Mike X-Ray Alpha, aguarda para iniciar o reboque número 2 no setor. TAN 3601, decola os 49, chama controle Salvador 119, décima 8, bom voo. 98, boa noite. Controle Salvador, bom dia, TAN 3601, decolado agora 1.500, faz um escudo. TAN 3601, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, na saída da EL. Tira com distância autorizada direto líder. Dá pra mim de voo além do TAN 3601. TAN 3171, autorizado, chame para táxi. Autorizado, é para táxi, TAN 3161.